Nosso tema, então, dessa tarde é uma pergunta, né? Qual foi o meu aprendizado esse ano para a gente se fazer? Todos os anos, nessa época de final de ano, início de ano, a gente sempre tem o desejo de um ano novo que seja bem melhor do que esse que está se encerrando, que ele traga situações positivas de crescimento, de desenvolvimento, de felicidade, seja com pessoas, seja com negócios, seja intimamente, todos nós. Se a gente não pensa isso de forma objetiva, de uma forma subjetiva, a gente acaba tendo essa vontade. Mas simplesmente a gente desejar que o ano novo ele seja melhor, não é suficiente. A gente tem que fazer algumas alterações nas nossas condutas, né? Ou pelo menos nos nossos pensamentos, para que ele seja diferente. E a pergunta ela é um pouco para trás, não para frente, né? O que a gente fez nesse ano passado que trouxe para nós aprendizado? Se a gente olhar no decorrer desse ano, tentar voltar lá no 1º de janeiro, nos nossos anseios, nossas vontades, a gente chega melhor? Pior? Pior a gente não chega, mas às vezes dá uma impressão, né, de que a coisa piorou. Mas é ponto de vista. Mas será que a gente conseguiu agregar alguma coisa efetiva nesses 300 e tantos dias que já se passaram para, de repente, aquele desejo ele se tornar mais concreto, verdadeiro, né? Possa acontecer, não por mágica. A palavra aprendizado é interessante, né? O aprendizado, André Luiz, ele nos diz que ele só acontece na prática. A gente não aprende por observação, por leitura. A gente adquire dessa forma conhecimento, e é um conhecimento teórico. O aprendizado mesmo, ele é feito através daquilo que a gente realmente faz. De quando a gente é testado e a gente coloca à prova aquilo que a gente realmente então adquiriu de conhecimento. Aquela teoria, a gente consegue fazer com que ela seja executada. Porque senão, a gente pode ler e não ser nada daquilo que a gente jogou para dentro. Então, interessante, né? Mudanças permanentes de comportamento é a palavra aprendizado, aprendizagem, como resultado de treino ou de experiência anterior. E ele nos diz que a vida é um processo de gradativa aprendizagem em vários aspectos. Esse mecanismo que a gente está inserido e que muitas vezes a gente reluta em algumas questões, se fecha para algumas situações, diz não de uma forma conceitual, ela está nos trazendo esse aprendizado. Então, são vários aspectos, né? No aspecto moral, aspecto intelectual, que às vezes a gente acredita que é o principal deles, né? O aspecto emocional e o aspecto espiritual. Só aprendemos fazendo, como já foi dito antes. Então, todo dia surgem muitas oportunidades para a gente fala bastante disso, né? Da questão da oportunidade. Todo dia a gente está tendo uma nova chance. A questão é que a gente às vezes não percebe, né? Que aquela dificuldade que está se apresentando para nós, que a gente acredita ou interpreta como sendo uma dificuldade, que ela é boa, que ela é positiva. A gente faz de tudo para escapar dessa situação. Emmanuel diz, o Espírito, que várias vezes tem frases aqui colocadas, né, através do Chico Xavier, a luta e o trabalho são imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito. Ele fala a luta como aqueles desafios diários do nosso dia a dia. Então, aquelas situações que às vezes nos obrigam a ter uma atitude que foge do nosso comum daquilo que eu estou acostumado a fazer, exige que eu tenha uma postura diferente, uma postura positiva, proativa. Porque senão, não seria um desafio. Tudo aquilo que é mais difícil é aquilo que realmente vai fazer com que haja um crescimento. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Por isso que eu digo que é interessante a teoria, mas é na prática que a gente vai ver se a gente consegue acreditar realmente nisso, né? Nesse desafio, nessa dor. Demos um passo em falso e caímos? Todo mundo, né, já passou por isso. Isso certamente possibilitou-nos a descobrir que não sabíamos o que estávamos fazendo. Toda aprendizagem, ela ocorre por meio de erros e acertos, tentativas frustradas ou não. Derrotas, vitórias, felicidades, infelicidades. Passos importantes na nossa trajetória de espíritos imortais, desde que percebemos o quanto eles têm para nos ensinar. Para a adequada evolução do nosso processo evolutivo, torna-se imprescindível que os erros não nos induzam ao abatimento, à paralisia e à autocondenação. Isso é importante porque, como eu disse, todos nós erramos e acertamos. E a gente aprende muito através dos nossos erros. É ali, quando a gente tem uma postura, como ele diz, que não é de abatimento, não é de derrotismo, que a gente insiste em buscar aquilo que a gente considera que é certo, a gente obtém o acerto e a gente sabe por que acertou. E aquilo fica cristalizado em nós. Então, é imprescindível no processo evolutivo que a gente não se abata. Na sistemática instrutiva de aprendizagem, né? Não nos convém considerar como o erro como algo definitivo e sem reparação. Então é aquilo que eu falei antes, né? Se nós pegarmos o exemplo dos cientistas, quanto tempo eles levam para conseguir descobrir, seja uma invenção, seja uma cura, seja lá qual for a área que eles se dedicam? São anos de trabalho, anos de pesquisa, e são muitos erros que acontecem, mas a cada erro eles verificam o que foi errado e corrigem para continuar tentando. Esse espírito empreendedor que todos nós temos, ele é importante para que a gente consiga ter sucesso na vida, em todos os caminhos da vida, todos. A derrota, às vezes, nos coloca numa situação de apatia e a gente acaba esperando que os outros façam o que a gente precisa fazer. Paz íntima, aquilo que todo mundo deseja, equilíbrio, bem-estar, discernimento, firmeza e competência nas escolhas e atitudes são conquistas gradativas. São conquistas que aos poucos nós vamos adquirindo através desse processo de aprendizagem que a gente vai fazendo e é óbvia dentro daquela abertura que nós nos possibilitamos a ter. Por isso, o espírito de Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, diz: a tarefa é de sublimação interior dia após dia. Para quem sabe discernir, cada dia guarda uma lição. Cada lição guarda uma mensagem de esperança e de experiência. E cada experiência significa aprendizado. Cada aprendizado representa uma bênção. E essa bênção se traduz em oportunidade evolutiva. Então ela coloca em etapas. Todos os dias nós temos a oportunidade, que é as lições que se apresentam para nós. A mensagem da esperança e da experiência faz com que a gente realmente consiga aprender, procurando sempre ter equilíbrio nas nossas ações. Quando a gente está muito agitado, a gente não consegue, às vezes, decidir de forma correta. a gente às vezes acaba decidindo de forma fácil e errada. Então a gente precisa às vezes da oração, do recolhimento, para poder chegar nessas conclusões. E cada uma dessas evoluções é o que fazem com a gente aproveite realmente a oportunidade encarnatória que a gente está tendo. Pastorino é um escritor que tem vários livros também, se não me engano, os Minutos de Sabedoria são dele, né? Ele diz de uma forma bem sem rodeios: convença-se de que o mundo não é um parque de recreio, e sim um ambiente de trabalho. Não é um feriado que nos tenha sido dado para repousar, mas um curso de aprendizado intensivo. Procure, pois, aprender o máximo, aplicando à sua vida o maior mandamento de todos. Ame indistintivamente e verá a felicidade morar dentro do seu coração. Viva dando um exemplo vivo de amor em todas as suas ações. Na verdade, são palavras ditas de outra forma que repetem aquilo que a gente vem dizendo frequentemente. Que através das nossas posturas, de tudo aquilo que a gente faz, a gente está semeando todos os dias e ao mesmo tempo a gente está colhendo aquilo que a gente plantou em dias anteriores. Não cabe a gente se aborrecer, reclamar, porque nada vai mudar o que já foi feito. O que muda é o que a gente faz agora para frente. Então, como foi dito ali, uma postura de observação, uma postura de perceber que nós somos o principal agente dentro da nossa vida, faz toda a diferença. Então, para a gente poder pensar, né? Só para encerrar, pensar nesse ano que está se encerrando, o que de repente a gente já conseguiu? Quais são os nossos aprendizados, aquilo que a gente guardou dentro de nós e que a gente vai carregar daqui para frente de coisas positivas e boas? E aquelas que a gente ainda não conseguiu, que a gente possa reforçar elas de uma forma também bem objetiva.